selo do apocalipse já está aberto. A profecia se cumprindo e eu falo sério. O fim vem, o fim vem, sobre os quatro cantos da terra. O fim vem, o fim vem, a luz que provou a vida eterna. O fim vem, o fim vem, sobre os quatro cantos da terra. O fim vem, o fim vem, a luz que provou a vida eterna. Agora vem o fim sobre ti, se liga, se liga, se liga aí, e tu, o filho do homem. O fogo vem e te consome, a ira de Deus vem sobre ti. Purifique-se num piscar, seus passos vão se transladar. Já não mais a terra, o espaço opaco, olhos fechados esperando uma voz firme, forte e justa te julgar. Réu inocente, eu sei de mim, você, sei lá. Desacredite no apetite, roube e mate. Iluda seu pró, não é o sabidão. De onde eu venho, tá cheio de maluco na ilusão. Pé na lama, outro na fossa, esperando assim deitar eternamente em um caixão. Assim diz o Senhor Jeová, um só mal eis que um só mal vem. Não poupará dos seus olhos, não terá piedade de ninguém. Vem a tua sentença, ó habitante da terra. O tempo chegado, o dia turbação. Não dá alegria sobre os montes, não, não, não. O que vende não possuirá o que é seu. Não se alegrará pela compra, pois o que tem, na verdade você perdeu. Fora a espada e dentro a peste, a fome. Se corre pro campo é guilhotina. Se vem pra cidade, fome, peste, chacina. E só escaparão os que deles escaparem. Converta-se antes que seja tarde, todos seus erros te acusarão. Olha o seu ouro, olha sua prata, sua imundice sendo levada pelos saqueadores. Foi avisado fora da obra de ronda os devoradores. Agora tente buscar a paz, já não há mais nenhuma sobre a terra. O Espírito Santo saiu fora, voltou ao Deus Pai. O fim vem, já era. O fim vem sobre os quatro cantos da terra. O fim vem, o fim vem, a luz que provou a vida eterna. O fim vem, o fim vem, sobre os quatro cantos da terra. O fim vem, o fim vem, a luz que provou a vida eterna. Pereça o fardo, sim, as palavras que condenam ao jugo da morte. Com teu Deus, o seu reino acabou. Pesado foste na balança e ele te nada encontrou. Agonizando na boca do leão, eu choro, mas por você não. O pingo da minha lágrima declara rumores de guerra, que anuncia a chegada do rei e os porcos da nova era. Vi alguém procurando a felicidade em vão, em busca do Espírito Santo, paz ou salvação. Jamais saberão o que é a glória. Sai fora, sai fora. Eu estarei longe do choro eterno e não diga que eu não te avisei. Daria tudo para ter a tua alma de volta outra vez. O ritmo, a poesia faz você me escutar, então ouça-me o fim, vem. Se quiser me seguir, vem. Santo saqueador, louco com fervor de ver os manos fechando os olhos. Pra onde será que eu vou? Refleti, pensei aqui, se liga aí. Não em conversa de Loki, mas em algo que senti. Vem, vem, vem, vem. Espírito de Jerusalém, buscar o teu povo e a viagem vai bem mais além. A espada e a guilhotina, como foi citado logo acima, cortará pescoço por pescoço, carne sem espírito oficina. O toque é pra você raciocinar. Se for adébito, verá. Se for quem rima, pá com lá, sei lá, se me entenderá. Serei mais claro, quem sou eu pra te julgar? Mas falo, o fim está próximo e ele virá. Não adianta correr nem se esconder, nem a força das trevas é maior que o seu poder. Yeshua, Hamashias, o Todo-Poderoso Messias, todos vão ver e crer. Aí truta, seu coração não é mais duro que a sepultura, que não será o bastante do sofrimento constante. Vejo, os reis das mansões herdarão puro relento. Mendigarás o pão, aquele que é poderoso disputará os restos com os ratos do esgoto. Dia de angústia, indignação, dia de alvoroço, desolação, dia de trevas, escuridão, dia de trombetas, alaridos, fortalezas caindo ao chão. Angústias aos porcos que andarão como cegos, sem poder se orgulhar do seu próprio ego. Seu sangue será derramado como pó, sua carne como esterco, rastejará como serpente, provará do seu próprio veneno. Nem ouro nem prata, riqueza que não cessa, te livrará da ira do Senhor que consumirá toda a terra. Minha voz te alerta como sou ao sino, escute a voz da ressurreição. Levanta-te e anda antes que se feche a tampa do caixão. Está próximo o grande dia do Senhor, e eis que veio como ladrão. Vem, vem, vem.